parte o meu. DJ Daniel Cardoso. Mas meu amor não. E agora vai sobrar então. Diga aí, diga aí. Você partiu o meu. De coração. Mas meu amor não se importa. E agora vai sobrar então. Um pedacinho pra carecer. E se eu não guardo nem dinheiro, e tirar guardado. Você vacilou primeiro. Nosso caso acabou. E se na posse eu fui caseiro, quando passa eu sou teu. Tô na vida de solteiro. Chega a mão pra cima e diga aí, diga aí. Você... Sandrão do Macapá. Olha a Esprita. Agora vai sobrar então. Mauro, né? Mauro Cordeiro. Um pedacinho pra cada esquina. Só um pedaço. Não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho. Se não deu, me encontra a vizinha. Na terça eu encontro a vizinha do lado. Até o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta começa já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado. Joga a mão pra cima, eu quero ouvir você cantar. Você partiu meu. Ali são joias. Mas meu amor não tem problema não. E agora vai sobrar então. Caminhão, posto, pessoa. Sabe o quê? Você partiu meu. Ai, ai, ai, meu coração. Mas meu amor não se. Ei, se liga aí. Aqui é Daniel Cardoso. Pra cima, meu DJ. Eita, Jorge Luiz. Carreta, moça flor. Foi pro baile muito louca. A fim de se envolver. Ela só tem 18 anos. O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca. A fim de se envolver, só 18 aninhos. O que vai acontecer? Já sabe, né? E o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Se mistura, tem que limpar de cá. Ela só tem 18 anos. O que vai acontecer? Ou mistura, ou tem que limpar de cá. Bebeu, foi pra valer. Ela só tem 18 anos. O que vai acontecer? O que vai? E o que vai acontecer? Vai dar PT, PT, PT, PT, vai dar. Bem que não chegando a Mauri, hein? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. PT, vai dar. Vai ficar no mesmo. Vamos agora fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz a moda. E vamos acordar esse bem. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz a moda. E fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, fome, Odonto. Prato favorito! Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Engraçado. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofrendo presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro e aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Passará os pais beijar na boca. Aproveitar a noite e ficar louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Vou pra cima da mesa, me segura. Louro CDs, tá doendo demais esse meu. Daniel Perdigão, é que a saudade hoje veio de galo e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Dá pra sim de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo. O refrão vocês cantam? Como é que é? Diz: olha, ninguém é de ferro. Tô no fundo do poço, bebo, digo, digo, te mais uma. Se eu ligar da merda, ninguém é de ferro. Chora, não paga de poxa, nem faz mal. Pose um beijo de uma coisa. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Lídia Loura, um beijo. Safadão e Marília Mendonça. Saudade hoje veio de galera e trouxe um cheiro, o gosto da boca dele. Tá fácil de eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio. Olha, meu amigo, eu sou Jô. Dele. sacudir todo o Brasil. Oh, machucar. Eu não vou demorar, não vou tentar ser sua amiga, mas o que não dá, você vai me odiar. Mas eu vim te contar, e faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive sua vida, e se eu consigo fazer, se ama de verdade, a culpa foi minha. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitou nessa cidade, amor. Você tem inveja do seu namorado, aquele palhaço, não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou a prova de quem já te ama. É só dizer: te dou o céu para voar, uma casa beira-mar, aceito o seu balão, aceito o seu lar. Ainda te dou a minha vida, faço tudo pro seu nome, só não lava a bebida. Daniel Cardoso. Há muito tempo que eu quero você. Tem inveja do seu namorado, aquele palhaço, não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou a prova de quem já te ama. É só dizer: te dou o seu barulho, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão. Peguei meu celular, fez a pisada, chamei os irmãos. Perguntei o dinheiro, roubei. Hoje vou aparecer. Shaolin, caro de lua, isso é sim. Avião, é você, é você. Bora, Matos! Saiu com Daniel Cardoso um dia e já ficou na fita. Bebê, né, galera? Eu tô brigado com a mulher. Olha aí, vaguinha, palminha da prada aqui. Partiu! Meteu palma e vem. Partiu! Bebê com minha galera. Vai! Meus irmãos, eu não tenho dinheiro. Hoje vou aparecer. E disse assim: chama avião, agora vai, vai. Peguei meu celular, mandei avisar no chão, meus irmãos. Isaías, você disse assim: chama avião, agora é sua vez. Agora é sua vez. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, vai. Fui, partiu. Bebê com minha galera. Obrigado com a mulher, eu vou. Tudo no bagaço. Os memores se juntar, essas duas dá problema. Bater na sua porta, Olha eu batendo e quebrando outra promessa. Eu tentei não tocar mais no seu nome, mas de cada três palavras, uma me interessa. Você é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você acorda bamba que eu aprendi a andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Só me deixa ali porque sabe que eu vou voltar. Você quer a cara da parada no amor? Caminhão posto de pessoa. Que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo ter. Sérgio, será uma cueca? Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem. Você é corda bamba que eu aprendi a andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja. Onde você passa? Onde você passa? Ouve falar. Ouve falar. Assim, ó. 5 dias, 1 hora, 10 minutos. Eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Quero que você vá. Eu não te dei. A saudade acumulando e acumulando, eu já não sei. Até que bom, alô Sueli, és apostador. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou que é? Sem você parece um ano. Em nome de escola, a melhor cerveja do Brasil. Seja pela tradição ou pela condição, saia do seu quadrado. Saia do seu quadrado. 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Diga aí. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei. Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco. Na metade eu abraço a Deus. Já pensou? Yeah! Ureia! Até ver o balão mais alto e a gente se amando. O que é que você tá aí? Galeguinho, vem. E já pensou, um ar-condicionado 15, a gente zoando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano. A Limoeiro, passe a blindária, Limoeiro, para brinquedo. Estão de voz, eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de brincar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviada. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se presenta à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. O DJ da mídia do estado do Pará. Fala pro papai. melhor. Ela dando a melhor. Macheca chegou aqui. Gosta de uma maluquice, mas de caretice. Pra você que é Mariano, alô, Padre Eugênio. É nóis. Alô, Padre Eugênio, tamo junto, Fabião. Tô gamado nela. De duração, vou fazer com ela uma transação. DJ Daniel Cardoso, esse sim é o top DJ do Pará. Se você sumir, eu lhe atino. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta na 193. Essa é a parceira Bruno Recife, Brunão do Recife. Para Bruno das Meninas, Marcelo Barra. Meu portal retrata sem sua voz. A mesa de jantar agora é só um pó. Aqui o quarto já ouviu até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho, mas eu vou decidir. Oh, oh, só a vida é tão sem graça. Só parece que nada se encaixa. Só do fim. Eu vou te amar por mais uma vida. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a 193. Eu vou te amar por mais duas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a 193. Se é polícia na área, tu uma boa. Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me tem? Ei, se liga aí! Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Aqui é Daniel Cardoso. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no ar. Do volume do meu som. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: tem alguém contra essa união aqui presente? Vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem que caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordando em desespero. Vida de casa levou essa perto pra te solter. Safadão, vida boa. Saí aqui, tava me casando e acordei de desespero. Vida de casa levou a sua peste pra te solter. Jonas Lira, tinha corrido. Júlio Miola e Safadão. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chuva, você todinha e você gostou. Daniel Cardoso, produzindo os melhores CDs no Pará. De graça, sabe? E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Load CDs. Nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. Mas o problema é o barraco. Ele tá procurando dia dos flagrantes na CDs. Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar. Filho, imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando João Mara. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo. Bundão de sapatão. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha. Esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando. Paredão seus. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Paredão das primas. Nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Olha o Barreira Produções, ele está procurando um dia nos flagrar. Já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me... Hein? Estou te entregando. Pus a mala lá fora e ele vai sair chorando. deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. E a galera, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. A mulher foi embora e levou tudo do marido. Agora o nome dele é Corinho Valido. A mulher foi embora e levou tudo do marido. E agora o nome dele é Corinho Valido. De graça. Se você tem um amigo desse, sei não. O que tava passando? Falou que levou caia e que perdeu tudo pra sua mulher. Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é. A mulher foi embora e levou tudo do marido. Agora o nome dele é Corinho Falido. A mulher foi embora e levou tudo do marido. Agora o nome dele é Corinho Falido. A mulher foi embora e levou tudo do marido. E o nome dele é Corinho Falido. A mulher foi embora e levou tudo do marido. Agora o nome dele é Corinho Falido. Bota pra voar as bandas, menino. Uhul! Salve a minha vida, Bi Júnior. É. Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquila, amor, eu tô fingindo. Que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo. Cê não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Sucesso, Felipe Araújo, meu irmão! Cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus. Mas é falsa, filho. Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Onde você passar, ouve falar.